Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal. Nosso show é quente, é pura emoção. É o atração, um pitbull detonando. Esse som é muito louco, diferente, é animal. A batida é envolvente, é especial. Vem que a festa é nosso show é quente, é pura emoção. É o atração, um pitbull detonando o coração. Detonando o coração. Vai te fazer suar. Ele chegou enfurecido, ele é demais. Eu vou me apaixonar. Vem gatinho lindo, pitbull, que vai arrasar. Vai te fazer suar. Ele chegou enfurecido, ele é demais. Eu vou me apaixonar. Vem comigo detonar. Que manda ver, é geninho no comando, faz estremecer. Toca os sucessos do momento, ele é pressão. É o atração, o pitbull detonando. Chegou o delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver. É geninho no comando, faz estremecer. Toca os sucessos do momento, ele é pressão. É o atração, o pitbull detonando o coração. Vem gatinho lindo, é pitbull, que vai arrasar. Vai te fazer suar. Detonando o coração. Chegou um enfurecido, ele é demais. Eu vou me apaixonar. Detonando o coração. Vem gatinho lindo, pitbull, que vai arrasar. Vai te fazer suar. Detonando o coração. Ele chegou um enfurecido, ele é demais. Eu vou me apaixonar. Vem comigo detonar. Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal. Vai te fazer suar. Ele chegou enfurecido, ele é demais. Eu vou me apaixonar. Vem gatinho lindo, pitbull, que vai arrasar. Vai te fazer suar. Ele chegou enfurecido, ele é demais. Eu vou me apaixonar. Vem comigo detonar. Chegou o delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver. É geninho no comando, faz estremecer. Toca os sucessos do momento, ele é pressão. É o atração, o pitbull detonando. Chegou o delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver. É geninho no comando, faz estremecer. Toca os sucessos do momento, ele é pressão. É o atração, o pitbull detonando o coração. Vem gatinho lindo, é o pitbull que vai arrasar. Vai te fazer suar. Detonando o coração. Ele chegou enfurecido, ele é demais. Eu vou me apaixonar. Detonando o coração. Vem gatinho lindo, pitbull, que vai arrasar. Vai te fazer suar. Detonando o coração. Ele chegou enfurecido, ele é demais. Eu vou me apaixonar.